grandioso. Tu és grandioso. Você pode dizer, Deus. eu sempre falo para você. Hoje. Dá-me tua mão, Jesus. Que... Dá-me tua mão, Jesus.